e cantemos, venham todos e cantemos, logo venha Deus. Venham todos e cantemos, e cantemos, e cantemos, venham todos e cantemos, logo venha Deus. Companheiros são bem-vindos na clareira em volta da fogueira. Companheiros são bem-vindos na clareira em volta da fogueira. Venham todos e cantemos, e cantemos, e cantemos, venham todos e cantemos, logo venho a Deus. Venham todos e cantemos, e cantemos, e cantemos, venham todos e cantemos, logo venho a Deus.